Pau? E a Catroa? Essa canção aqui já é sucesso no Brasil, negão. O nome dele é Natanzinho. Sucesso vai sair rodado, agora vai. Puxa, me daí, vamos. Eita. Cova desse meu coração, que só quer te esquecer. Você sabe bem, é você me usar de eu usar de alguém. Arrocha! 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda. Doutor! Você presta porque não presta. Trocar, é presta porque não presta. Respeito, Natanzinho, pai. Tudo nosso. Tamo junto. Morou? Ao vivo, meu filho. Volta pouco no Brasil.